Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Guarda-Roupa. É um prazer dividir esse espaço com vocês para mais uma discussão a respeito de temas atuais. Nós estamos muito felizes da forma que o pódio vem repercutindo. Muito podcast legal tem indicado e isso deixa a gente bem entusiasmado. Eu sou Rodrigo Fausti e estamos aqui com a nossa já tradicional bancada, a nossa entusiasta de tecnologia e literatura, Mariana Pessoa. Oi! E ela que adora rever os seus conceitos, a Vivi Abreu. E aí, galera? Então, antes de a gente começar, eu queria dar um recado que o podcast entrou em hiatus, de finalzinho de outubro até agora, comecinho do ano, porque todo mundo aqui é universitário, a gente estava muito atolado com os trabalhos. A gente tinha programado uma edição, a quarta edição do podcast, para ser ainda referente às eleições, que era sobre pesquisa eleitoral, e a gente não conseguiu fazer essa edição para frente, porque a gente estava muito atarefado, e acabou que a gente não fez, então acabou que o especial das eleições foram só aqueles três podcasts no começo mesmo, e a partir da quarta edição a gente abre o tema para outras discussões, né, interessantes para a nossa sociedade. Então, vamos ao que interessa, porque hoje as portas do guarda-roupa se abrem para falar sobre ele, de quem todos estão falando, que vem gerando muita polêmica, a Pink Money. Que dinheiro rosa é esse e por que que tá todo mundo querendo isso? Bora esmiuçar. Recentemente, artistas como Nego do Borel, Jojo Todynho, Anitta, eles estiveram no meio de uma discussão bem generalizada a respeito do Pink Money. São artistas que foram acusados de querer lucrar em cima da comunidade LGBTQ+, mas tendo atitudes bem duvidosas em relação a essa mesma comunidade. Mas antes da gente começar a falar de cada um desses casos, e é importante a gente explicar o que que é o Pink Money e por que que ele é tão disputado. Mari, o que que é o Pink Money? Bom, o Pink Money é o nome dado ao poder de compra do LGBT. É o dinheiro injetado na economia por meio da comunidade, uma parte bem específica do mercado que movimenta muito dinheiro ao redor do globo. Então, todas essas polêmicas em torno desses artistas que foram Anitta, Jojo Todynho, Nego do Borel, basicamente são acusações de estarem se escorando na comunidade e fazendo o pinkwashing, né? Pinkwashing, que é usar a causa como estratégia política, de marketing ou até financeira, mas não colocar o discurso em prática. Então, vamos começar a falar desses casos. O mais recente que teve foi o do Nego do Borel, mas acho que a gente pode começar falando do da Anitta. Que a Anitta, ela já se envolveu em várias polêmicas. Em 2014, ela teve um pequeno embate com a Pitty no Altas Horas, onde ela fez comentários reproduzindo machismo. E ano passado, ela teve uma outra polêmica também em relação ao caso Marielle. E ao que tudo indica, ela tem um grande problema quanto à questão de se posicionar. Nessas eleições, aquele grupo do Facebook chamado LGBTs contra Bolsonaro começaram a comprar posicionamento de artistas que lucram com o Pink Money, entre eles a Anitta, que inclusive já foi coroada rainha da parada LGBT de São Paulo, uma das maiores do mundo. A Anitta, ela se manifestou nos stories do Instagram dizendo que ela era cantora e por isso não precisava se posicionar e falar politicamente, que o voto era secreto. Em resposta, ela acabou sendo muito criticada no Twitter e entrou nos trending topics, sendo chamada de, entre outras coisas, de falsa ativistas. Meninas, como vocês veem toda essa polêmica? Bom, na realidade, assim, para mim, eu acho que é um assunto bem complexo, até porque são artistas que a gente outrora estava muito acostumado a ouvir e a gostar das músicas. Então, a gente, quando acontece esse tipo de coisa, a gente começa a se deparar com esses fatos e percebe que o artista não é bem aquilo que a gente imaginava, né? A gente começa para rever todos os nossos conceitos. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, porque eu adoro a Anitta, adoro as músicas dela, só que eu acho que o que aconteceu dela não se posicionar não foi legal realmente, porque ao estar levantando a bandeira LGBT, você tem que entrar na causa de cabeça. E ela não se posicionar nas eleições, sabe, foi como meio que um beijo de Judas, assim, sabe, na minha opinião. E acho bem complicado. E aí, o que mais eu fico pensando e me indagando realmente é se esses artistas, eles realmente se arrependem do que eles fizeram, se eles caem em si, eles, sabe, se realmente estão se desconstruindo, estão buscando mudar, ou realmente se eles perderam público, perderam dinheiro, perderam campanhas, e aí é que eles sentiram o peso do negócio, sabe? Pois é, Vivi, eu tenho a mesma dúvida que você. Porque eu também acho correto cobrarem um posicionamento dela, já que ela lucra em cima do LGBT. E não é justo tu pregar uma coisa nas tuas músicas, nos teus shows e na tua vida pública, né? Porque não consigo nem dizer que é na vida pessoal dela. Porque no caso da Marielle, por exemplo, ela disse que esperava 3 meses pra se posicionar. Cara, precisa esperar 3 meses pra se posicionar? Sabe? Qual o sentido disso? Poxa, ela foi assassinada, sabe? Ela poderia ter dito algo. E ela preferiu não dizer. Foi pra então, mim, foi. Essa questão da Anitta, Maria, desculpa te interromper, com a Marielle, de certa forma eu entendi e não entendi. Porque assim, ó, eu pra mim acho que o problema foi a postagem que ela fez, que foi de um... não lembro agora muito bem o que ela postou, mas bem, enfim, que ela enrolou e não disse nada e foi todo mal feita aquela postagem. Acho que ela não estava sendo, não sei se ela não estava sendo sincera ou se ela não conseguiu passar muito bem a mensagem que ela queria. Mas assim, ó, as pessoas ficaram tristes com ela porque a Anitta, ela é uma artista que ela vende muito a imagem da periferia. Ela explora muito essa questão. Se tu vê o clipe de Vai Malandra, é a própria periferia ali no foco, é as meninas da laje, é muito negro, as pessoas da comunidade sendo colocadas no holofote. E daí, tipo, quando acontece uma coisa assim, tipo, a Marielle é uma mulher da favela que lutava pela causa, e tipo, ela não se posiciona. Daí a cobrança foi em relação a isso, sabe? E de certa forma eu entendo, porque assim, às vezes parece quando você coloca assim, ó, ah, se o artista se posiciona, ele tá tentando explorar aquilo. Entendeu? Ah, se ele não se posiciona, ele tá sendo omisso, sabe? De certa forma eu entendo, mas assim, com a questão do LGBT, cara, ela tá em cima de um trio elétrico na parada com o maiô, com as cores do arco-íris, cara. Acho que o mínimo que ela poderia fazer era se posicionar, sabe? Eu acho sinceramente que nessa questão da Marielle, ela meteu os pés pelas mãos, na verdade, sabe? Eu acho que ela quis dizer que ela não ia se pronunciar como todo mundo estava se pronunciando, entendeu? Eu acho que ela quis dizer que o pronunciamento dela não ia ser algo só porque estava na moda se pronunciar, entendeu? E eu acho que foi isso. Eu entendi que não teve maldade nisso, sabe? Mas realmente falta um pouco de consciência. Esses artistas já são bastante maduros e já tá na hora deles entenderem um pouco mais a respeito e criarem consciência, né? Sim, no caso da. Quando a Anitta volta atrás das coisas e se posiciona, pra mim é jogada de marketing, sinceramente. Porque, cara, ela bate na tecla até o fim de que ela tá certa, de que ela não precisa. E aí passa, sei lá, 2, 3 dias e rola um monte de bafafá, um monte de revista de fofoca, de Twitter. E aí ela volta atrás. Pra mim isso não é sincero, sabe? Se a pessoa precisa fazer todo esse show na internet pra que ela repense alguma atitude. Nossa, demais. Além da questão da Anitta, também teve o Nego do Borel. A polêmica dele foi com o clipe da música Me Solta, que ele aparece vestido com roupas femininas e interpreta uma personagem chamada Nega da Borelli, além de beijar o pau na boca. A maior parte da comunidade LGBT acusou ele de usar a causa como forma de se promover e que o clipe ele reforça um estereótipo da gay afeminada preta da favela. Ao mesmo tempo que ele divulgou o clipe, ele curtia e comentava fotos com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Tirou foto com ele, sendo que o Bolsonaro já se mostrou diversas vezes como uma pessoa abertamente homofóbica, né? E teve polêmicas mais recentes, tipo o caso da Luísa Marilac, que ela foi comentar uma foto do Instagram dele. Um comentário que eu não vi maldade, ela elogiou ele, como várias pessoas estavam elogiando, e ele foi totalmente transfóbico, chamou ela de cara, sendo que ela é uma transexual e tal. E daí, aquela coisa assim, ó, tipo, fez uma vez, fez duas, a comunidade não perdoa, cara. É, eu fiquei bem chocada com esse comentário do Nego do Borel, porque eu também não esperava uma coisa dessa dele, e foi muito, cara, foi muito transfóbico, foi muito feio o que ele fez, sabe? Foi uma falta de respeito, assim, tremenda, que deu pra ver o quanto a Luísa ficou chateada, e todo mundo ficou chateado, sabe? Porque, cara, uma coisa dessa não se faz, sabe? Simplesmente não se faz, é falta de respeito. É, eu não sei nem se poderia dizer crime, mas é uma falta de respeito sem tamanho, sabe? Sem tamanho mesmo. Se ele não curtiu o comentário, ele poderia simplesmente não ter dito nada, curtido e, tipo, deu, sabe? Não precisava ter respondido daquela forma. Mas aí é que tá, esse negócio da que aconteceu do comentário dele, eu achei que foi realmente que passou a imagem e a essência de quem ele é, porque uma coisa é você fazer um clipe, é, onde tem por trás toda uma produção e pessoas dando pitaco e falando, olha, eu acho que é melhor você fazer assim, o assado, porque vai atrair público, se você talvez usar essa personagem, fazer assim, vai, né, enfim, vai ser melhor a visibilidade. Agora, outra coisa é você, na sua própria rede pessoal, né, de Instagram, fazer um comentário desse porte. Foi totalmente consciente ali, sabe? É, não tem desculpa. E por isso que essa, é, eu acho muito paia, muito paia. Esses pedidos de desculpa que eles fazem, é, gravando vídeo, chorando e tal. É muito falso, é muito raso, sabe? Você vê que é muito superficial. É, a pessoa sentir que ela fez uma cagada e ela foi ali, é, e perdeu muito seguidor, e perdeu muito patrocínio, e daí se arrependeu? Não é assim, sabe? Hoje eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou, uma mudança dessa não é do dia pra noite, e realmente não é. Então, a pessoa, acho que ela tem que reconstruir a imagem dela, e com muitas boas atitudes, e olha lá, sabe? Porque o público é muito exigente mesmo, sabe? E aí, ele tá fazendo isso, né? Que nem hoje, por exemplo, na data em que a gente tá gravando, há uns dias atrás ele encontrou com a Luísa Marilac, apareceu foto dele jantando juntos, ela levou ele numa casa onde transexuais, quase de apoio a transexuais, né? Se eu não me engano, ele visitou, não lembro agora se foi a casa 1, não vou falar que foi para mim não me enganar, mas a gente vê que realmente dessa vez toda a problematização e toda a polêmica, ela foi direto nele e realmente acendeu alguma coisa ali, porque ele, cara, eu preciso parar e pensar no que eu tô fazendo. Porque no país que a gente tá hoje, ele poderia muito bem vender essa imagem de que não gosta de transexual e que não gosta de, entendeu? Pra ele não seria problema, porque no Brasil, do jeito que tá, ele não, talvez ele não perdesse tanto público, mas a gente vê ali que realmente toda polêmica pode ter despertado ali, de repente, uma questão, assim, de rever os seus conceitos, sabe? Claro que eu concordo que não é toda mudança que acontece, assim, rapidamente, sabe? Mas eu realmente achei muito interessante ele encontrar com ela e ela mostrar a realidade dela, de outras pessoas como ela, para ele, para que realmente esse tipo de comentário ele não passa, assim, tipo, na cega, sabe? Se ele fazer um comentário daqui pra frente, ele já vai saber como que é a vida de uma pessoa assim, sabe? Ah, só um breve comentário. É, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas naquela semana que ele fez esse comentário ridículo, a Anitta levou ele num show e disse, ah, tá aqui meu amigo, ele tá pedindo desculpa, não sei o quê. E, cara, Foi outra pisada dela bem grande, porque eu não acho que... porque eu não acho que um comportamento assim possa ser resolvido com um pedido de desculpa, sabe? Cara, ele foi transfóbico, ele fez uma piadinha, sabe? Uma piadinha totalmente sem graça e que ofendeu ela, entendeu? Então não é só pedir desculpa, ele não foi um engano, sabe? Não foi sem querer, ele quis ofender. Ele tinha, assim, intenção quando ele fez o comentário, entendeu? Então eu achei ridícula a atitude da Anitta de levar ele pro palco pra ele pedir desculpa. Tipo, eu fiquei assim, gente, como assim? Ela dizendo que ele merece uma segunda chance. Como assim você merece uma segunda chance? Nossa, a primeira, assim, sinceramente, né? Eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu fiquei chocada com a atitude dos dois. Eu achei muito sem noção, realmente. Acho que levar ele, principalmente na polêmica, na semana da polêmica, levar ele pro palco, foi realmente um tiro no pé que ela deu. Assim. Então, eu gente, mas triste. Eu acho... Não, eu acho muito triste uma pessoa ser vaiada em público, mas ao mesmo tempo, tipo, cara, não é um momento, entendeu? Tu tem que esperar absorver o comentário das pessoas e fazer uma autorreflexão para depois você falar alguma coisa, entendeu? Ali realmente foi muito recente. Já foi criada uma situação e queriam que ele fosse bem aceito, principalmente no público da Anitta, que na sua grande maioria são de homossexuais, são de pessoas LGBT, são os LGBT que vão lá fazer mutirão no YouTube pro clipe dela bombar. É o LGBT que vai lá e comenta: amigos, coloca no 1.125 que a música fica melhor. Essas coisas, sabe? Então, mas a questão do show da Anitta, eu, assim, pelo que eu soube e tudo mais, foi o seguinte: ela tava fazendo um show e ela convidou algumas pessoas pra cantarem. E o Nego do Borel estava lá. E ela convidou ele pra cantar, e foi aí que o povo começou a vaiar ele. Aí então que ela falou, pelo que ela disse nos stories dela, né? Que ela ouviu no ponto, o pessoal explicando a história toda. E aí que ela quis apaziguar e falar que, olha, né, realmente ele errou e tal, mas que ele tava arrependido e tarará, tarará. Ela depois foi nos stories e falou muitas coisas, fez vários stories explicando a situação. Explicando que, assim, como se ela fosse muito um exemplo, que não é, né? Mas ela quis dizer o seguinte, que várias vezes já ela deu uns toques nele, das coisas que ele vem fazendo, mas que ele não tem escutado ela, e ela é uma amiga e não vai dar as costas pra ele. Só que eu acho que ela deveria levar em consideração o público dela e outra, se informar, né? Porque, tipo, foi uma polêmica, foi algo que repercutiu bastante, sabe? Ah, então, se a Anitta não sabia, vamos comentar. A Anitta é uma das principais artistas, acho que hoje em dia talvez ela seja a principal artista brasileira, assim, que atinge até público internacional. Ela é jurada do The Voice do México, por exemplo, entendeu? Realmente vocês acham que a Anitta não sabia o que tinha acontecido? Ela que administra a própria carreira não vai saber o que os fãs estão falando? Óbvio que ela sabia, só que ela não esperava uma reação tão, né? Porque aquela coisa assim, ó, a militância vai até o próximo veneno que ela lançar, entendeu? É, então, aí que tá. É, eu acho que ela sabia, mas assim, ela nos stories jura que tá junto que não sabia. E a questão foi o seguinte, né, foi que eu acho que ela tem dado tiro no pé, assim, constantemente. Uma de ter levado ele lá, sem estar sabendo dessa história, né, se colocando... enfim, num lugar meio que se mostrou ali e foi mostrar um artista que, tipo, ia, por exemplo, prejudicar a carreira dela, sabe? Em nome de uma amizade? Ok, tudo bem, mas assim, a amizade também podia ser fora do palco, você dar os toques fora do palco. Agora ela colocou muito em risco a carreira dela e tem colocado. E depois fez uns stories também, tentando se justificar. Porque tem sido assim, sabe? Uma justificativa atrás da outra. E as pessoas, elas cansam. Uma hora ou outra, elas cansam. O problema realmente é isso que o Rodrigo falou. É que até as pessoas só vão militar até o próximo veneno, entendeu? Se bem que eu acho que depois das eleições, as músicas dela meio que andam meio que flopando, assim, sabe? Não fazem tanto mais sucesso como faziam antes. Obviamente, tem um público fiel, mas... Eu ia comentar a mesma coisa que o Rodrigo, que o pessoal faz campanha no Twitter, fala em um monte de grupo para não dar dinheiro para a Anitta, para ela se posicionar, e estão sempre reclamando, mas os shows dela, para mim, continuam lotados, sabe? Eles continuam dando dinheiro, ouvindo as músicas dela, e não é assim que se faz, sabe? Se querem realmente que ela veja e repense... as atitudes que ela anda tendo, ela precisa sentir, ou seja, sei lá, peso na consciência ou dinheiro caindo, entendeu? Então, é essa questão que, né, que ela falou da amizade. Eu tenho uma aí que eu sigo, que é maravilhosa, que é a Bel Rodrigues, e ela falou no Twitter, reclamou com algumas pessoas que estavam cobrando dela posicionamento em relação a um dos melhores amigos dela, que é o Luba, que o Luba é youtuber, não sei se vocês conhecem, por um comentário que ele tinha feito em relação à Kéfera. E daí ela falou assim: ah, cara, vocês têm que parar de achar que eu sou mãe, que as amigas têm que ser mãe dos caras, sabe? Tipo, não é assim, entendeu? Claro que a questão com a Anitta é diferente. Acho que se ela tem a amizade com o Nego do Borel, ela não tem que quebrar a amizade por causa disso. Não, inclusive os dois têm que conversar, ver o que, que os dois estão fazendo de errado e se desconstruir ainda mais, entendeu? Acho que é isso que tem que acontecer. Mas assim, não tenta forçar uma pessoa que já fez um monte de merda que a comunidade não vai aceitar, entendeu? Não vai colocar ele no palco na semana em que ele falou uma coisa dessas, cara. É complicado. É óbvio que vão vaiar, entendeu? Então, vou continuar aqui com o Juju Tadinho. Então, a questão com a Juju Tadinho, eu acho que de todas, acho que é a polêmica mais leve que teve, assim, porque ela fez o lançamento do clipe, né, que é o Arrasou Viado. Esse clipe, ele dividiu opiniões, a exemplo do Nego do Borel. Muitas pessoas acusaram ela de estar se escorando no Pink Money, e antes disso, ela já tinha sido criticada pela comunidade, porque ela respondeu a um dos haters do Instagram dela, chamando o cara de baitola. Né? No caso, isso é um xingamento, né? Um termo pejorativo em relação aos homossexuais. Então toda a polêmica foi disso, porque o cara foi lá chamar ela de feia no Instagram, daí ela chamou o cara de baitola, e tipo, como assim que tá chamando ele de baitola? Não é assim, entendeu? E também, tipo, o clipe dela é... A música não é boa, desculpa, não tenho nada contra a Jotadinho, mas eu realmente não achei a música legal. Mas tipo, ela tá lá com o maior com a bandeira dos LGBTs e tal. Daí a pessoa vai fazer uma dessa. Tem que ter noção, né, gente? A Juju Tadinho, na realidade, é a que menos repercutiu, porque é a que menos faz sucesso entre eles, né? Eu, sinceramente, vi esse clipe uma vez e foi justamente pela repercussão negativa que teve. Então, meio que não sei se eu posso dar pitaco, mas eu acho realmente que é hipocrisia isso, né? Eu nem cheguei a ouvir falar dessa polêmica, eu também não acompanho a Juju Tadinho, mas também concordo se é hipocrisia se ela tá lucrando em cima desse público, sabe? Principalmente com a música Arrasou Viado. Ai, meu Deus. Que eu vejo que tá tendo muito disso, né, nos últimos tempos. As pessoas realmente estão tentando engajar com esse público porque estão percebendo que esse público dá dinheiro, tá dando retorno, entendeu? A gente pode ver, pô, artistas como o Pablo Vittar faz sucesso e é nessa comunidade, entendeu? Essa comunidade está dando muito retorno financeiro. Então, acredito que seja muito por conta disso, sabe? Que é... O público LGBTQ, ele é um público muito fiel. Exatamente, é fiel, interage, tá sempre dando dinheiro, tá nas baladas, principalmente nas baladas aqui em Floripa, né, é um grande exemplo disso. Então, não é a mesma coisa que tu fazer sertanejo, por exemplo. Claro, você vai ter muitas pessoas lá te ouvindo, mas não é a mesma coisa que engajar contigo nas redes sociais e fazendo meme, enfim. Não, e outra... Sertanejo, os caras estão lançando música, ok, tá bom. Mas se não lança, eles esquecem também, porque já aparece outra dupla sertaneja. Tipo, o público LGBT, eles sempre estão inteirados de tudo, gente. Tipo, eu fico de boca aberta, assim. Como eles são muito inteirados. Nas redes sociais, enfim, tudo que acontece. Por exemplo, essa polêmica que teve do Nego do Borel, eu confesso que eu não estava sabendo. Eu soube da repercussão que tava dando, mas eu não soube do que ele tinha feito. Porque eu não tô tão assídua ali nessas redes. Agora que eu entrei num grupo, no Facebook, que eu estou mais por dentro das coisas, o grupo que o Rodrigo faz parte. Ah, mas, é, assim, Brasil, mas é o Brasil. É, o Brasil. É maravilhoso o grupo, se fica por dentro de tudo. E, mas, assim, antes disso, não sabe, porque as redes sociais só mostram aquilo que a gente vê com frequência. E eu não via, mas o grupo LGBT é muito inteirado. Por isso que, meu, os artistas, eles com certeza que eles ficam de olho no que eles gostam, o que eles não gostam, só que é o seguinte, eles têm que ser mais conscientes a respeito de questões sociais também, e questões que vão muito além de gosto musical e de uma boa encenação no palco, sabe? É, eles têm que. Artista é uma pessoa pública, né? Uma figura que está representando ali as pessoas. Enquanto. Não, eu ia falar que o Pink Money, ele é um nicho de mercado bem participativo. Assim, pra vocês terem uma ideia, de 2013 a 2016, o Pink Money, ele movimentou 3 trilhões de dólares ao redor do mundo. 800 bilhões na Ásia, 750 bilhões nos Estados Unidos, 120 bilhões na Europa, 75 bilhões no Brasil. O potencial de compra do público LGBT, ele representa 10% do PIB nacional, então é muito, mas muito dinheirinho rosa circulando por aí. Então, tendo evidenciado toda essa questão econômica envolvida ao apoio desses artistas e empresas ao público LGBT, o Pink Money, ele é uma coisa negativa? Ele é e não é ao mesmo tempo. Eu acho que depende muito, né, do intuito de quem está anunciando a sua música, o seu produto, porque, como você disse, o Pink Money é uma coisa muito lucrativa, e não só os artistas se apoderam disso, se escoram nisso, como também as marcas têm feito isso, né, porque vem que dá lucro. Então, eu acho que é muito mais válido porque a gente nunca vai, como que eu posso dizer, todo mundo pode se apoderar disso e pode fazer porque dá lucro. Agora, vai muito do público saber para quem que ele tá dando lucro, sabe? É, saber quem que tá realmente investindo na causa, né? Saber quais empresas que realmente são idôneas, que também tem inclusão dentro das empresas, que não tem discurso de ódio, não tem discurso homofóbico. Então vai muito do público se inteirar. Exatamente, Vivi, também concordo contigo, porque como o público da Anitta, por exemplo, LGBT, o público dela que tem que cobrar esse posicionamento, mas eles não têm que só cobrar, entendeu? Se ela continuar mantendo esses errinhos dela, que ela sempre pede desculpa depois de 1, 2, 3 dias, meu, para de ir, não convido mais essa parada, por exemplo, sabe? Porque eu, sinceramente, tô cansada de ver polêmica com a Anitta de Pink Money e nunca nada acontecer. Ela continua ganhando dinheiro? Ela continua, sei lá, bilionária e foda-se, ela não tá nem aí. Porque pra mim, a real é isso, ela não tá nem aí. Quando a polêmica fica tão estrondosa que começa a prejudicar ela, ela vai lá e pede desculpa e tá tudo bem. E pra mim, não é assim que as coisas funcionam, sabe? A pessoa, ok, errar 1, 2 vezes, mas continuar persistindo no erro. E mesmo com todo o acesso à informação que ela tem, ela não mudar, então é porque ela não quer. É muito polêmico mesmo. De como eu tava falando, esse poder econômico do Pink Money, ele é visto como uma coisa positiva para a comunidade LGBT, porque ele cria aquela auto-identificação financeira. A procura essa procura faz com que a comunidade ela se sinta valorizada. No caso, tem empresas que são abertamente LGBT-friendly e ajudam a fugir das marcas que são anti-LGBT. Ao mesmo tempo que existe uma problemática nessa questão, uma parte da comunidade ela critica esse apoio das empresas porque acredita que isso meio que segrega o meio LGBT também. Porque o alvo dessas marcas geralmente são o gay cis, o gay branco, o gay com curso superior e que ganha 2 vezes mais que o hétero e gasta 30% a mais, por exemplo. E por isso, antes da gente sair dando biscoito aí para essas marcas que estão fazendo a bandeira do arco-íris, a gente precisa analisar se eles estão apenas fazendo o pinkwashing, que é o apoio superficial e oportunista à causa, querendo lucro e deixando de lado o fato que a comunidade LGBT que que antes de qualquer coisa é um movimento sociopolítico-cultural que luta por cidadania e direitos civis, né? É, tem um exemplo, por exemplo, daquele famoso banco, que eu não vou falar aqui, que é para evitar qualquer tipo de processo, mas que ele pintou as ruas da cidade com as cores do arco-íris, junto com outras marcas, e acabou demitindo um gerente após a divulgação de fotos dele sendo pedido em casamento pelo parceiro no perfil da rede de uma rede social. Então, a gente sempre precisa se perguntar, o que essa empresa, o que essa marca vem fazendo pela comunidade, além de ostentar a bandeira? Essa empresa emprega LGBTs? Eles possuem as mesmas chances de crescimento que um funcionário heterossexual? Porque, assim, atualmente, 3 a cada 10 executivos brasileiros se sentem confortáveis em compartilhar suas orientações sexuais no trabalho. Existe uma política interna nessa empresa que inibe o preconceito LGBT? Porque atualmente 7 entre 10 brasileiros LGBT já ouviram piadas discriminatórias no ambiente de trabalho. E fora da empresa, eles investem em projetos que apoiam a causa? Se sim, como? É isso que a gente tem que parar para analisar, sabe? É que é muito, como que eu posso dizer assim, cômodo para as pessoas continuar comprando onde elas compram, e quanto à questão de emprego, não se dá muito conta nessas questões. Então, vou mandar meu currículo para várias empresas e, tipo assim, não, elas não se preocupam com esses detalhes, que no fundo não são tão detalhes assim, né? Porque o emprego é onde você vai estar a maior parte do seu tempo. Então, se não for um lugar onde você se sinta bem respeitado, né? Agora, eu acho que é interessante, assim, ao meu ver, essas coisas que tu falou para mim, em pleno século XXI, parece muito surreal, sabe? Ainda existe esse tipo de coisa dentro do ambiente de emprego. Mas, de trabalho. Mas a gente sabe que existe, né? Existe dentro do ambiente de trabalho, existe na faculdade, existe na rua, em qualquer lugar que a gente vai. E eu acho que a gente deveria ficar mais ciente dessas ações, né? Que estão fazendo para promover e para combater a homofobia e para incluir, né? E todos deviam estar mais cientes e todos deviam fomentar essas ações, sabe? Porque muita gente não se liga nessas coisas e a gente tem que começar a pensar, se conscientizar. Eu digo por mim mesma que eu, há um tempo atrás, para mim era indiferente, sabe? O lugar onde eu comprava, a questão de emprego e tal. E a gente começa a criar consciência e começa a refletir sobre alguns conceitos. E é inadmissível a gente aceitar algumas coisas, sabe? E enquanto a gente aceitar, as coisas não vão mudar. Exatamente, Vivi, exatamente. As coisas só mudam quando a gente começa a fazer algo a respeito. Ou boicotar, sabe? Principalmente boicotar as lojas, dando como exemplo, né? A Van. Depois de todos aqueles pronunciamentos do Luciano a respeito do Bolsonaro. Pô, super válido um boicote, porque o cara tá fazendo os funcionários dele usar uma camiseta de um candidato a troco de nada, sinceramente. Pra que fazer isso, sabe? Eu, se eu fosse funcionária dele, eu ia me sentir muito humilhada tendo que ser obrigada a trabalhar com aquela camiseta, tendo que usar aquela camiseta porque agora é uniforme de trabalho, sabe? Então, se ele tivesse sentido... se ele tivesse sentido no bolso isso, as pessoas realmente boicotarem, não estão concordando com aquilo pelos funcionários, porque claramente os funcionários, infelizmente, não têm esse poder, né, de falar não quero, porque a gente já sabe como funciona, tudo seria diferente. Então, já que a gente está falando agora então de empresas que ajudam e que valorizam o LGBT, a gente vai citar aqui algumas empresas que são aliadas, né? Empresas ou marcas que já fizeram ou fazem muito pela comunidade. A gente vai dar o exemplo de algumas empresas e algumas marcas. A Avon já possui um histórico de apoio a causas mulheres. Ela recentemente usou uma mulher trans para uma iniciativa de conscientização sobre o câncer de mama e tem feito ações para discutir o preconceito contra a população LGBT. O último comercial para a internet lançado celebra diversidade com gays, lésbicas, bissexuais e pessoas trans. Doritos. O Doritos, ele distribuiu uma versão especial do produto durante um evento conhecido como Doritos Rainbow. É possível adquirir essa versão arco-íris do salgadinho online, fazendo uma doação para Casa 1, a instituição que acolhe e apoia jovens LGBT que foram expulsos de casa. E essa ação ela gerou uma repercussão nas redes sociais e muitas mensagens de apoio e parabenização pela iniciativa, né? A escola lançou latas exclusivas com a bandeira LGBT no logo, né? Reforçando o apoio ao movimento de uma maneira incrível e mais uma vez quebrando aquela imagem machista de termos de comunicação que a marca apresentava. Essa lata ela foi uma edição especial comercializada no dia do evento e parte da renda ela também foi destinada à Casa 1. A escola também era patrocinadora oficial da 21ª Parada de Orgulho LGBT e o posicionamento faz campanha Respeito e Zon, que contou com diversos influenciadores como Lorelai Fox e Carol Conká. Teve também o Burger King. O Burger King já realizou ações em prol da Casa LGBT nos Estados Unidos. O Brasil tomou o mesmo posicionamento e durante LGBT de 2017 distribuiu mais de 100 mil coroas com as cores LGBT estampadas. E assim, é uma empresa que você vê que tem muito LGBT trabalhando, se você for parar para analisar. Muitos deles estão lá dentro da empresa trabalhando e isso é muito visível. Tipo, você vê, você reconhece, por exemplo, um LGBT com brinco, e eles podem usar aquilo. Isso é muito legal, sabe? O Google também, ela é uma companhia que conseguiu uma nota máxima no índice da Human Rights Campaign, a ONG que luta pelos direitos de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans, e que avalia o quão amigável a empresa é com essa população. A nota máxima só é obtida caso a organização ofereça plano de saúde para transexual e política contra a discriminação desse grupo. Além de oferecer um ambiente de ótimas condições de trabalho para os empregados que se identificam como LGBT. O Google ele realiza diversas campanhas contra o preconceito através do YouTube, plataforma de vídeo mais conhecida e utilizada no mundo. Recentemente também teve a Netflix, que colocou o logo com a cor arco-íris, né? E sem contar que eles desenvolvem várias séries que abordam esse tema, eles não têm medo de colocar coisas a respeito da comunidade na plataforma deles, isso é maravilhoso, né? E ele também foi muito bem no relatório do GLAAD, a ONG que monitora a representação LGBT na mídia, né? E é isso. Toda essa questão é a gente identificar quais são as marcas que estão do nosso lado e a gente enaltecer essas marcas, sabe? Tipo, é muito mais que você colocar uma bandeirinha do arco-íris numa embalagem, sabe? Você vê que essa empresa ela tá preocupada com como o LGBT tá sendo tratado, sabe? Tipo, a Casa 1, ela é uma ONG que é uma casa que apoia LGBTs que estão em situação de rua, sabe? E é uma coisa muito boa ver uma empresa apoiando essa causa. Achei bem interessante a campanha do Doritos. Não cheguei a ver. Porque eles não estão só apoiando uma causa com um comercial bonitinho. Eles estão dando um retorno financeiro, entendeu? E isso, cara, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque a gente acaba que sente quando é alguma coisa só publicitária. E quando realmente tem o intuito de fazer o bem, sabe? E isso muda muitas coisas. Bem legal mesmo. Eu também achei bem interessante todas essas iniciativas. Acho que é bom a gente sempre dar visibilidade para essas empresas que estão fazendo coisas e campanhas e ações boas para o público LGBT. Muito mais enaltecer uma empresa boa do que a gente ficar, né, sempre. Inclusive, quanto mais a gente fala mal das empresas ruins, mais elas estão aparecendo e presentes na mídia. Então, vamos enaltecer as pessoas que têm iniciativas legais, né? E vamos ver também para quem que a gente está dando nosso dinheiro. Sendo ele Pink Money ou dinheiro de outras pessoas. E a gente tem que enaltecer cantores e artistas que façam parte da comunidade, né? A gente tem vários exemplos aí na mídia. Tem Pabllo Vittar, tem Gloria Groove, tem Lia Clark, tem Linda Quebrada, tem Quebrada Queer, que eu já falei no podcast também. Cara, tem muita gente boa fazendo música, gente LGBT, e que não tá tendo o mesmo, a mesma atenção e o mesmo apoio da comunidade como as cantoras que a gente vê por aí, entendeu? A gente tem que começar a enaltecer quem é de dentro para fortalecer o movimento, ao invés de a gente ficar promovendo um boicote. Por exemplo, com toda essa questão da Anitta, que rolou com o Nego do Borel, que ele foi vaiado no show, as pessoas estavam literalmente indo lá no Instagram da Madonna, querendo que a Madonna desfizesse uma possível parceria, que ninguém sabe se está tendo mesmo, só saiu uma foto das duas juntas, falando que a Anitta é tossa ativista, que ela é mentirosa e... Cara, não faz isso, entendeu? Para de dar o seu dinheiro pra ela e vai dar o seu dinheiro pra outra pessoa. Para de ir no show da Anitta e vai num show do Pablo Vittar, por exemplo, entendeu? Mas não, não faz esse tipo de coisa, porque assim, a partir do momento que a gente começa a agir com ódio para com essas pessoas, a gente vai estar agindo igual ela, sabe? É complicado, complicado pra caramba. Exatamente. Gente, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, e então, já aproveitando que a gente tá nesse assunto, eu já vou colocar minha indicação aqui, né, a respeito de artistas, já que a gente tá falando de valorização, no site do RND, que é um site que eu escrevo, o portal de Rap Nacional, né, Rap Nacional Download, um dos artistas daqui de Florianópolis, Rafael Warlock, que é LGBT também, ele fez uma matéria, né, na semana de visibilidade trans, ele fez uma matéria bem interessante, que é sobre 12 MCs trans que você precisa conhecer. E aí ele fala de 12 MCs nacionais, grupos ou MCs solos que são trans, e é bem legal a matéria, então acho que vale a pena vocês darem uma olhada e curtirem a música desses artistas. Mari, você também tem indicação cultural para essa semana? Bom, eu tenho uma. Eu não sei como pronuncio o nome dela. É a Lineker. É Lineker? Lineker. Isso. Nossa, eu tô apaixonada pelas músicas dela. Que voz, gente. Então, ao invés de ficar reclamando de Anitta, sugiro que ouçam essa deusa. A Lineker é uma mulher trans maravilhosa. Tem um vozão, assim, que chega a arrepiar. E ela tem um posicionamento bem forte mesmo. É muito legal de acompanhar ela. Então, essa é a minha recomendação. Então, a Lineker, ela fez no final de 2017 uma parceria maravilhosa com o Johnny Hooker numa música. Que agora eu esqueci o nome da música, gente, que mico. Mas assim, escutem a música. É Johnny Hooker e Lineker. Cara, vocês vão se arrepiar com o som. Tipo, é muito bom mesmo e é muito representativo, né? A minha indicação cultural dessa semana tá muito diferente do que eu já indiquei. Que eu vou indicar... Eu já indiquei livro, eu já indiquei música, eu já indiquei documentário. Agora eu vou indicar anime e vou indicar mangá. Que eu vou indicar o anime de Santia Show, que tá indo pelo Crunchyroll aqui no Brasil. Ele saiu lá no encerrando a primeira temporada agora. Pra quem gostava de Cavaleiro Zodíaco, um B ou criança... O anime tá muito legal, é um anime só com protagonistas femininas. E o mangá também tá saindo pela JBC no Brasil, e o mangá tá muito bom também. O traço é maravilhoso. E assim, ó, cara, de tudo que foi lançado de Cavaleiros do Zodíaco, eu só fui um acompanho, de longe é uma das melhores coisas que já lançaram no anime, assim. Uma representação feminina, assim, muito forte e muito, muito legal. Vale a pena conferir. Tá saindo o mangá pela JBC e o mangá tá sendo transmitido no Brasil pela Crunchyroll, que é como se fosse o Netflix dos animes aqui no Brasil. E é isso. Com isso a gente encerra a nossa edição do podcast de hoje. Muito obrigada por terem prestado atenção na gente. A gente tá tentando colocar uns episódios menores no ar pra ser mais sucinta a discussão. E é isso aí. Se inscrevam no nosso feed, avaliem a gente e vamos fortalecer. É isso aí, galera. Valeu. Tchau. Tchau também. Tchau, tchau, gente. Até o próximo.